sincero, alguma vez desculpa, não foi minha intenção. Jamais quis te magoar, pire seu coração. Me dói te ver chorando pelos cantos, não faz isso não. Um erro não conserta o outro, tenta me entender. Se eu agi feito criança, foi com medo de te perder. Não é por acaso não, que o amor fala mais alto que a razão. Só queria te mostrar que a resposta é o coração. Quem diz, sem você eu sou metade de uma vida que eu nunca quis. Os nossos corpos se completam, quero te fazer feliz. Volta, me dá uma chance pra recomeçar. Pois nenhum tempo pode apagar o que eu sentia por você quando eu dizia que te amo. E agora fico à deriva, o meu coração já não aceito a separação. Eu não saberia viver sem você. Então volta. Te mostrar que a resposta é o coração. Quem diz, sem você eu sou metade de uma vida que eu nunca quis. Os nossos corpos se completam, quero te fazer feliz. Volta, me dá uma chance pra recomeçar. Pois nenhum tempo pode apagar o que eu sentia por você quando eu dizia que te amo. E agora fico à deriva, o meu coração já não aceito a separação. Eu não saberia viver sem você. Volta, me dá uma chance pra recomeçar. Pois nenhum tempo pode apagar o que eu sentia por você quando eu dizia que te amo. E agora fico à deriva, o meu coração já não aceito a separação. Eu não saberia viver sem você. Então volta.